Portal do Arrocha. Gigantes da Seresta, ao vivo. Meus metais, Lucas, Carlos, mais uma do Gigante da Seresta. Ai, meu coração. Tanto tempo te querendo, tanto tempo te amando, tanto tempo me enganando, tanto tempo sem você. Por quê? Esqueci de te dizer que já tentei te esquecer, mas minha alma é totalmente dependente de você. Por quê? Agora você está distante e de mim nem quer saber. Se eu pudesse num instante dizer o que sinto e o que quero, te abraçar, te beijar, te amar, passear com você de mãos dadas de novo e poder te dizer que te amo. Viver, sonhar, feliz, te sentir por instante e olhar nos teus olhos e de novo dizer: é tudo no seu tempo. E aí vai um forte abraço ao nosso compositor Oswaldo Silva. Te abraçar, te beijar, te amar, passear com você de mãos dadas de novo e poder te dizer que te amo. Viver, sonhar, feliz, te sentir por um instante e olhar nos teus olhos e de novo dizer: é tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo.